Operador, boa noite, Gono 07, me livrou. Gono 076, Alfa Juliette, posição 2. Alfa Juliette, pro 02, Gono 07. Romeo Zulu Oscar 850, are ready to copy? Delta Farm 850, go ahead. Clear Lima Papa Papa Tango, fly level 330 via Upper Zulu 10 until Natal, after Upper November 873, and then in a cordial flight plan route. After takeoff runway 10 left turn, Papa Uniform Charlie Alpha departure, Zulu India Papa Alpha Romeo. Transition. Salvador Control 120.8. Skog 5162. Can you please confirm on the departure left turn direct cross point and what is the transition point? The departure is Puka, Papa, Uniform, Charlie Alpha, then transition Zipa, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Air clear at destination Lima Papa Tango, I have flight level 330, upper Zulu 10, until Natal, and then after Natal, upper November 873, on departure Puka, Papa, Uniform Charlie Alpha, and then transition Zipa. Departure frequency will be 120.8 with Squawk 5162, Robin Zulu Oscar 850. Readback is correct, call me startup and pushback. Zulu 850. Solo Salvador, o Procéria 01, estacionado no Parque Militar, com 2-4 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando com o fim, pronto para o táxi. Procéria 01, autorizado, táxi até interseção, chama para cruzamento da pista no 028, o ajuste no 0 no meia, Procéria 01. Quem é que botará para o, na interseção e ajustado no 0 no meia, o Procéria 02, Procéria 01. Problem. Paulo Salvador, boa noite, TAM 3398. TAM 3398, prossegue via Alfa, ingressa na Juliette, portão número 8. Alfa Juliette 083398. Procéria 01 na interseção, chama a torre, vai fazer táxi pela pista. Procéria 01, autorizado ingresso na pista, vai taxiar pela pista, já mudando a frequência, vai da torre na 118.62. 118.62, quem está ingressando então, Procéria 01? Alô, passaria do 9808. Passaria do 9808 para Juazeiro. Confirmando posição na remota 14? Remo. Só um instante, eu corto. Obrigado. Passarei do 9808, Papa. Brasil. Autorizado Juazeiro, 190, conforme rota WISP 1. E a cola da pista 10 com curva esquerda, saída Lotar. Controle 120, decimal 8, aciona 5150. 190 para Juazeiro, na WISP 1, subida da cola da 10, curva esquerda, subida Lotar. 5150, controle 120, decimal 8. Correto, passarei de chama pronto, puxa chama. Para. Falou, Salvador, boa noite, na 6303, autorização Guarulhos. 3 no 3 para Guarulhos, só um instante 4. Problema, desculpa. Paulo, Procéria 01, voltando. Procéria 01, chama na frequência 118.62. Não tentando chamar, sem contato. Considere, é a 118.95 AG. Tá. Chené 6313, copia? 94. Autorizado 360 para Guarulhos, conforme rota do plano. Decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. Após Bridge, Up Zulu no 6, Bravo até o Zulu e após conforme a rota. 120, decimal 8, 5154, o transponder. Afirmativo, decora 360, curva direita, da El Leda Bridge, após Bridge, após Zulu 16, Bravo até o Zulu, conforme rota, 208, controle, 5154, aciona. Está correto, 6313, chame para pushback acionamento. Chama. Alfredo 9808, na escuta? Positivo, positivo. Modificando a saída para Momo direto. Momo direto, obrigado. Salvador, muito boa noite, eu vou no 074, sem deformação aqui, autorização Galeão. Polo 074, confirme, temos aqui plano para Guarulhos. Desculpa, meu amigo, Guarulhos, eu cansado. Gente, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16. Saída da EO, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8. Aciona 5164, coteja. Autorizado 360 São Paulo Guarulhos, vai decolar a 190, vestida da EL, Leda Bridge, intercepta Antezulu no meio, chama controle 20.8, 5164 transporte. Fechamento correto, chama para feedback acionamento. Ground Robin Zoological 850, request taxi. Confirm, ready for taxi. That's affirm, Robin Zoological 850. Turn H1016, taxi via India and Alpha at the holding point, call tower 118.95. By India and Alpha, and then ready tower 118.95 for Robin Zoological 850. Salvador, passarindo 9808 para o pushback e acionamento em rota 14. Autorizado, chama para o táxi. Chamada para o táxi 9808. 9808. Manda o tempo. Zulu Oscar, you are past the holding point, call tower. Calling tower, Robin Zulu Oscar, 850. Salvador, passaria do 9808 para o TAS, 40 POB, autonomia de 6 horas, alterna Fortaleza. Gente, 40 a bordo, altímetro 10 no meio, táxi via Índia, Alfa no ponto de espera, torre 1-9-95. Gente, passaria do 9808, 10 no meio. Ponto de espera no 8, 9-5.